Salve Salvador, aqui o 5197, 340 Campinas, informação Kilo. Salvador Control Guam, 648, request deviation to the left, heading 055 to the weather. Go 1648, call from down, frequency 125.45, good day. 25.45, thank you. Controle, bom dia, está 31 na direita, passando por uma marcial. Cadamari, depois 050, na proa de Itapê. É para o 3192? Temo, desça ao 050, na proa de Itapê e identifique 3198. 050, proa de Itapê, na 3192. 9, chame torre, 1895. Rosário, congestionado, a gente já passou direto para fora, ok? Ok, gente. 21 739, solo 51, direito 219, solo. 219, bom dia. Bom dia, gol 1739, livrando na Foxtrot. Gol 1739, bom dia, taxi EVA Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 739. Tem com 197, copia? Azul, tem com 197, eu sou. Prossiga. Ok, esquerda está a formação por... Proa 036. Tive desvio, estão 319, depois vou na proa de Duna. Desça para 3 mil pés, com 1.016. Negativo, após desvio, Duna, 3 mil pés, 319. Informação Kilo, solicita 390 para Maceió. Estamos no gate 02. Canal 6140, vale cópia. Confirmando, tem o pré-autorizado 350, modifica. 350, então, tá, pode ser o 350. Gente, 6140. Bom, 1739, na escuta. Na escuta, prossiga. Alfa Juliette para o Gate 07, autorizado. Alfa Juliette, Gate 07, obrigado, bom dia. Prazer, 5197, autorizado, Campinas, 340, decola da 190 com primeira curva direita na saída da Euleda Monte. Lopes 190, primeira aerovia, após por base conforme rota. Transpondem 5016, controle em 120, decimal 8. Autorizado Campinas, 2340, da coloca 190, curva direita, saída da El e Leda Mótima. Upper Zulu 10, Fubave, rota do plano de voo. Transponder 5016, controle 201, 2197. Azul 597, protegimento correto, enquanto pronto para o que estiver questionando. Solo, bom dia, bom 395, autorização São Paulo Congonhas 380. Bona 395, informação que no impulso, aguarda um minuto, posso? Confirma o nível solicitado. 380, está sempre aquilo. Gente, tem pré-autorizado 36, confia ou modifica? Copia. Gente, número 2 para conta. Informa 97 na escuta. Na escuta, pronto, pushback. Autorizado pushback e acionamento, informo que o manterá restrito no nível 140. Até 30 milhas após a sua decolagem. Sente restrito nível 140 por 30 milhas, 2597. Eu falo 97, te considera a autorização de pushback e aguardo para iniciar, por gentileza, como aeronave do setor, tu já pronto para o taxi, ok? Tá, ciente. Eu já tinha iniciado aqui, mas estava antes aguardando, mantendo posição. Tem, só mais um minutinho. Sim. Aerotaxi, Proxenaire 6333, PLB 124, 4 horas de autonomia, alterna Galeão. Aqui é via parte 1 no Índia, ponto de espera, chama Tonhão, 18, 95, altímetro, 1016, bombo. 1016, autorizado, parte Índia, ponto de espera, 1895, 6333, grato, bom dia. Coluna 97 na escuta. Na escuta, prossigando. Após a passagem do Airbus da Soares da Guarda, inicie o feedback e aposto o saco. Após o Airbus, autorizado o feedback, coluna 97. 6140, copia? Copia, 6140. Maceió, autorizado 350, decola da 10 com primeira curva esquerda na saída Pucajão, Apojão, Caju. Transponder 5577, controle 120, décima 8. Do Maceió, nível 350, de Amp Azulu 107, decolando da 10, primeira curva esquerda, Pucajão, Aracaju. É, 5577, responda e controle, achando a 6140. Só confirmando o controle em 1208? Isso, 1208. Gente, cotejamento correto, minha porta pronta para o pushback acionamento. Chama quanto para o acionamento, 6140. Escuta 391, formação Kilo, autorização Galeão. Confirme. 3191, tá. Não, 3191, aguarde um minuto, cópia número 2. Escuta. Salve, Salvador. Bom dia, Oceano 6333, ponto de espera da 10, pronto. Autorizado, Oceano 6333, a linhagem decolar, vento 100 graus, 8 nós. A linha decola da 10, 6333. Salvador, bom dia, azul 2758, passando 190 por 150. Dirigiu 3000 na Polar de Donald da 3098. 98, 2000, livre ele é? 2000, sua amarela estabilizada, obrigado. Solo seria cópia do 395? Sim. Seria cópia do Gol 395? Só mais um minuto, por gentileza. Preparada a Eulenda Monte. A Eulenda Monte. A gente informa e visual colocou de pouso, Romeu Cabral. Salvador, bom dia, azul 2758, passando 170 por 150. 2758, identifique, chegada a Mari, desce 9050, após desvios, vai na praia de TAP. Após vir direto de TAP, obrigado, azul 2758. Apenas confirmando, azul, desce aqui até quanto? Desce 5 mil pés, 1016 no ajuste. Bahia 333, decola 02, controle 120, decima 8. 1208, Oceania 6333, grava, bom domingo. Controle Salvador, bom dia, Oceania 6333, decolou no perfil da Euleda. Oceania 6333, tubo 360, saída da Euleda. Da Euleda 360, tá livre das restrições, no 6333? Tô sem restrições ao 360. Sim, 6333, grava. Salvador, Barra Almeida, Nova Geralta, parte 4. Meu nome é Meralta, no parte 4, com ação em curso é aquilo, aguardo minuscópio. Para o táxi azul 5197, alterna Ribeirão Preto, autonomia 0435, TLB 124. TLB 124, confirma a autonomia? 0435. Sim, taxi CVA Índia, ponto de espera Tunho, 1819, 5 altímetro, 1016, bom voo. Sim, táxi CVA Índia, ponto de espera 90, torre 1895. Muito obrigado, bom dia. Bom, 395, copia? Sim, 395. São Paulo, Congonhas, autorizado 360, decola da 1-0 com primeira curva direita na saída da Euleda Mótiva. O peso do 1-0 é a primeira aerovia, após conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5020, controle em 120.8. Manterá restrito após a decolagem nível 140 até 30 milhas de Salvador. Cidade de São Paulo 360, decolando 1-0, curva direita, perfil da saída da Euleda Mótiva, Ampesolo 1-0, conforme roda do plano de voo. Acenda 5020, controle 120.8, após decolagem restrito nível 140 por 30 milhas, ou liberação do controle. Voo 1395, forma ponte 06. 1395, cotejamento correto, reporta pronto para pushback e acionamento. Será o 395, voo. Autorizado, reposto táxi, seu Xané 6140. Autorizado, 3191, copia? Acordo, 3191. 3191, autorizado, Galeão, nível 340, decola da 10, com primeira curva direita na saída da Euleda Monte. Correção da Euleda Irume, após Irume, conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5031 no controle em 120.8. Após a decolagem, manterá restrito nível 140 até 30 milhas de Salvador. Gente, galera autorizado, 340, decola da 10, da Euleda Irume, após prossegue via rota. Transponder 5031 no controle 208. Restrição nível 140 até 30 milhas de Salvador. 3191 no cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Índia November Alpha na escuta. Como que seu plano se encontra vencido aqui no sistema? Confirma que foi feito alguma DLA? Sim, Índia November Alpha. Informação que o confere, copia? 1094, autorizado 370 para Fortaleza. Decola da 1-0 com primeira curva à esquerda na saída Momo, transição Frotti. O peso 19 é a primeira aerovia que intercepta, após conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5025, controle em 120 decimal 8. Nota com o contrato de voo, Bom, 094, cotejamento correto, reporta pronto para o pushback acionamento. Paulo, bom dia, tá 3198, quebrou? Tá 3198, tá aqui, TV Alfa, reporta antes do IDS. Alfa antes da Juliette. Essa Bravo chame torre, coisa uma frequência livre. Tenha um bom pouso e um bom domingo. Alô. Foi 758 da Azul, pista para 2000, livre LF, informe estabilizado. 2000, chame estabilizado Azul do 758. Alô, boa tarde, o Azul 4207, quem está aqui, autorização 340 para Guarulhos. Azul 4207, informação aqui, o ponto para Guarulhos, cópia. Um minuto para cópia, Azul 4207. A transmissão está muito baixa, confirma a alternativa, por gentileza. Confirmando, muito bom. 1140, faça o check-out, chama novamente, está incompreensível essa transmissão. Ok, 82 a bordo, 2 horas e 10, Recife, 6140. Gente, autorizado via Índia, ponto de espera, chama Tum, 1-9-3-9-5, altímetro 1015, agora sua transição com clareza 2, bom voo. Ok, grato, gente, via Índia, monitora 1895, grato, muito boa. Carlos, 1-9-3-9-5, busca a estrada de meia dúzia. 3-1-9-8, na escuta. Prazer. Alfa Juliette, até o 02, autorizado. Alfa Juliette, portão 2, 3-1-9-8. Bom, 1395 autorizado, pushback acionamento, reposto táxi. Autorizado, chama táxi, 1395. Já recepção no 140, tá liberado já? Tuba, direto para o 340, 5197. Direto, 340, graças. 6333, chame centro Recife, 1251, alterna 1-3325. 1251, alterna 1-3325, para canal 63. Autorizado, eu posso estar aqui. Autorizado, eu posso estar aqui. Eu 1-4-0, ponto de espera, pronto. 1-4-0, autorizado, alinhar e decolar, pista no zero, vento 1-4-0, graus 8 nós. Alinhar e decola, 1-4-0. Aí é o líder, Monte. Lucas 1-0 é a primeira aerovia, pode salvar até conforme. Transfone 5033, controle em 1-2-0-8. Gente, autorizado 360 para Guarulhos, de volta da pista 1-0, curva direita, saída da El, Leda, Mótima. Intercepta pelo Zulu 1-0, rota conforme o plano de voo. 033, transponder e controle 1-2-0-8-0, azul 4-2-0-7, está no 5-2-3. Azul 4-2-0-7, como que após a decolagem virá manter o nível 1-4-0, restrito até 3-0 milímetros da vazão. Termino 140, repetido 30 mil em Salvador após decolagem, azul 4207. 4207, só corrigindo a posição que prossegue após o Leda, é Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Não copiei, pode repetir? Dael, Leda, Motiva, é sua saída, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Dael, Leda, Motiva, 4207. 4207, agora se correto, é a porta pronta para o pushback aqui no meio. Enquanto continua, aproximação, aguarda a transição em pouso. Guarda. Guarda para o feedback acionamento. Logo 1395 para o táxi, temos 176 a bordo, 340 até no galeão. Confirma o nome? 340. Gente, taxi via Pátio 1 no Índia, ponto de espera chamado 1 no noite, décima 95, altímetro 1015, bom voo. Pátio 1 no Índia, ponto de espera 295, altímetro 1015, bom voo. Tá 3191, não copiou o sol? Na escuta, prossiga. Mantenha a posição e aguarda, é o número 2 no setor. Aguardando, tá 3191. Zero decola aos 14, controle 208. 208. Azul 2758, livre pouso, vento 120 graus, 8 nós. Livre pouso, Azul. Ano 40, subo 350, sai da PUCA. Aguarda um instante, por gentileza. Solo 1094 para o táxi, informa que está com 165 a bordo, 3 horas e 4, alterna Natal. Pronto para o táxi. Táxi é via Bate 1 no Índia, ponto de espera chama Torre 1 no noite, decimal 95, altímetro 1015, bom voo. Bate 1 no Índia, no ponto de espera 218-95 com 1015 no altímetro, gol 1094. China 6140, atualizado pelo centro, direto Maceió. No 395 atualizado, né? Manter 1-0. Quero manter 1-0, vou no 3. Em dia November Alpha na escuta. Índia November Alpha confirmado, sobrevoo. Veracruz, com TGR. Gente, Índia November Alpha autorizado, 1 no meu pés no corredor Axé, decola da 1-7 com a primeira curva direita no corredor Axé. Transponder 0-1-7-1, controle 1-2-0, decimal 8, TGL por conta e risco em Veracruz. Solo Salvador, Azul 2758, livrou na sua escuta. Índia November Alpha, cotejamento correto, confirma o PLB? 0244, Índia November Alpha. Gente, para acionamento táxi, chama turno 1-8-95, altímetro 1015, bom voo. Índia November Alpha, 3191, não autorizado, se tiver que acionar, quanto táxi? Autorizado, 3191. Solo Azul 2758, na sua escuta, livrou na Alpha. 2758, Alfa Quilo Pate 3, 5 Lima é a posição. Alfa Quilo Pate 3, 5 Lima. 2758. Boa, bom dia. Voo 1962. Descida pro 1970, 20 da Quilo. Iniciou redução para 2609, a pedido do centro. 1962, voei na proa de mar e descendo 06200, identifique. Feedback, assinamento 24207. No 1962, confirma, mantém a redução de 2609? Pode manter o 1962. Ah, Na edição anterior pediu pra gente manter high speed e o tempo pediu pra reduzir agora. Tá, vai reduzir então pra 260, 962. Qual a velocidade ideal que você poderia empregar aí? A gente estava mantendo 320, a ideal pra gente agora é 280. Pode pegar 280 então, sem problema não. 2809, obrigado, número 2. Autorizado, chamando o ingresso no 7 Alfa. Semana a restrição do 3191 é referente ao nível 140 a 30 milhas? Afirmo, 3191. Controle 208. 208, 395. Boa tarde. Bom dia, tá pronto. Sou o Gol 1094, quando pronto, de decolagem, vento 120 graus, 109. Decolagem 10 para o Gol 1094. É, minha zero daí, ó, 395. Controle o 962 voa ITAP, fica muito mais puxando? Papo adesivo vai direto ITAP e o 962. Aí fica melhor. Voa ITAP, então o 962, obrigado. Controle Salvador, bom dia, 4060. Autorizando 220, informação fila. 4060, identifique, chegada Mari, desça ao 070. Chegada Mari, identificou, descendo ao 070, 4060. 395, você está por hoje, ótimo. Boa, no 395, aguarde para a renação por centro, inicialmente o Veleda. Veleda, 395, obrigado. Autorizagem no Weber Alfa, ingresso e decolagem, vento 140 graus, reduz a mais. Rumo no 094, decola os 20, controle 120, decimal 8. 208, gol no 094. Controle boa, gol no 094, decolou na pista. 094, Tubal 370, sai da Momon. 3701, perfil da Momo, gol 1094. M1140, chame centro Recife, 2545, alterno 2685. 45, alterno 2685, chame 6145. Confirma quem chamou falando, que a gente não saiu interceptado por outra aeronave. Azul 4207, 121 a bordo, 4 horas e 25 de autonomia, alterna Sierra Bravo, Golfe Lima. TV Índia, ponto de temperatura em 1.9.95, altímetro 1015, vamos. Via Índia, é o ponto de espera da 10, toque 1-9-5, ajuste 10, 1-5, azul 4207, bom dia. S, desce para 2000, 1-8-64. Eixo direita, corredor axé, chama o controle 1208. Índia no Weber Alpha, livre a linha da 17, curvando à direita, chama o controle na 120, decimal 8. É da Azul, como número 2, ponto de espera. Segue o Embraer Azul, torre 1895, ajuste 1015, tá? 3191. 2 da Gol, desça para 3.000 pés, 1015, livre da restrição ITAP. Livre da restrição ITAP, descendo para 3.000, 1015, Gol 1962. Seu 4060, desça para 4.000, 1015, livre da restrição ITAP e pode voar a proa de ITAP. coroa de TAP, desce a 4.105, livre a redução de oxigênio TAP. 4.060. Controle Salvador Índia November Alpha. Índia November Alpha, mil pés, corredor cheio, informe no farol da barra. Formará no farol da barra, 1.000 pés, Índia November Alpha. Bom dia, Azul 4207, ponto 0. Azul 4207 autorizado, alinhagem de decolar, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 nós. Vem decola 1-0, Azul 4207. Tem papel? Atinge 2409, dou o 962. É, dou o 962. Vamos para seguir a entrada da companhia, exatamente 7.6 milhas à frente. Dizão, na verdade, obrigado. Torre Barreta, 391, ponto de espera. 1-0, pronto. Se a gente manter a posição, 391. 391. O navio não autorizado, aliás, mantém 1-0. É, mantém 1-0, 3-1-1. Azul 4207, decola os 2-5, controlando 2-0, decima 8. 2-0, decima 8, Azul 4207. Controle, boa, Azul 4207. 4207, boa, pulou 360, saída da EL. 360, saída da EL, Azul 4207. Bom, terra 3325. Lanterna 3325, 1395. Plano 094, chame sempre a Recife, 2545, alterno 2685. 2545, 2685, voo 0094. Voo 1162, reduz velocidade para 199, desça para 2000, está livre, LF. 2000 pés, 1015, reduzindo para 190? 3191, Decolos 28, controle 120, destino 8. 208, 3191. A4 chame torre em 11895. 1895. Tá, 3191, muito bom dia, passa o meu pad para 3340. Subam 340, saída da El. Saída da El, 340, tá, 3191. Torre Boa 1864 a meia milha do Índia Serra. 1864 de pouso, bicho no zero, vento 130 graus, 8 nós. Eu pôs. 4060, copiou? Só pode confirmar, senhor, desculpa. É para 2015, livre LS X-Ray. Para 2095, autorizado X-Ray, chamada estabilizado. 4060, obrigado. Daniel, 3191? Tá. Confirme pro 3191? Autorizado. Autorizado, 3191. Estabilizou da visual, 1962. É a 2 chame torre em 1895, bom dia. 895, obrigado, senhor, bom trabalho. Torre Salvador, bom dia, gol 1162, estabilizado, baixar travado. 6162, continue aproximação, guarde autorização de pouso. Certo. Azul 4207. UBAV 4207. Salvador, Índia November Alpha, na vertical do Fala da Barra. Que vem de November Alpha. 1162 na escuta. Controle Salvador, autoriza, Índia November Alpha para a frequência livre. Frequência livre, Índia November Alpha. Grato, Índia November Alpha, frequência livre. Pulo 864, gol no solo 31, direito 211 no solo. 1864, bom dia, da TV Alfa Juliette, da Gate 05. Alfa Porto 207, chama certo Recife em 251, alterna 3325. Centro Recife em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25, azul 4207. Localizador com campo à vista, azul 4060. 4060, complete aproximação LS, chame a torre 18995. 1895, obrigado, até já. Oi, Salvador, bom dia, Azul 4060. Azul 4060, continua a aproximação, vai de autorização de pouso. Vai dando. Solos 3-3, livre direita, chama 1-2-1-9, solo. 2-1-1, vai livrar. 1-2-1, obrigado. Salvador, bom dia, gol 1-1-62, livrou. 1-1-62, alfa direita, teu 1-0 autorizado. Alfa direita, 1-0, obrigado. O senhor pode controlar o vento? 1-2-0 graus, 1-0 mais. Pesando 91, chame Recife 251, antena 33, decimal 25. 251, 3325, tá? 3191. Quatro zero meia zero, direita 2-1-1, direita 2-1-1, solo Salvador Azul 4060, bom dia. Ouvindo? Bom dia, Azul 4060. 4060, bom dia, Alfa e Juliette, tem alguém sendo 3 autorizado. Livre táxi, Alfa e Juliette, 23, Azul 4060. Gol Salvador, gol 9098. Siga 9098. Centro de informação Lima, autorização para Rio de Janeiro. Sensorizado Galeão, nível 400, decola da 1-0 com primeira curva à direita na saída da Euleda Irume. Transponder 557, chama o controle em 1-20-8. É só confirmar no transponder. 5557. Autorizado para o Galeão, nível 400, decola na da Euleda, pós-Leda, direto Irume, primeira curva à direita. 5557 é o transponder, 1-20-8 é o controle, gol 9098. Gol 9098, cotejamento correto, reporta pronto para o pushback, acionamento no 07. 9093. Mike, essa é a identificação. Aqui se mantém no 040, autorizando a chegada bom. 040, chegada bom. 3895, bom dia. Seguinte informação Lima, é para Guarulhos. Pronto para cópia. Lima 3895, me chamou? Afirmo. Tem seu lado menos cópia para a saída da Euleda Monte. Ok, na escuta aguardando. Bravo.